aqui é o meu alvo, que eu acabei de chegar o notificação do sistema, barra de cópia, deixa as barras no transponder, por gentileza. Aqui é o meu alfa, pronto, cópia. Cruzado em Rimar para Valença, Serra Novembro, Vitor Bravo, DCT, 500 pés, decolando da Rimar, seguindo pelo litoral sul, aciona 0127, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95. Aqui é o meu alfa, confio em POB. 04 MPAB, faça apenas um check no equipamento rádio, que clareza 3, e chame torre para acionar e decolar em 119 decimal 95, ajude ao time 3097, Michael Novo. Paulo Boa, Oxinário 614. Oxinário 6143, táxi de Alfa, é porte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 614. Para o táxi Oxinário 6201, estamos com 133 POB, 4 horas de autonomia alterna Guarulhos. Taxa direita via Índia, ponto de espera 1895, ajuste ao altímetro 097, né, 6201. Índia 1895, obrigado. No 4206, coordena a equipe de solo, após o Airbus da VF livrar a causa, inicia a reporte táxi. Salvador TAM 3897, autorização de tráfego Guarulhos, nível 340. TAM 3897, formação Quebec, número 2, aguarde. Sim, de guardar. Mike, Romeo Alfa, decolagem na RMA por quanto risco? Ajuste na 097, reporte para o solo. Oxanair 6201, autorizado, a linha decola pistola 0, vento 120 graus, 062 a nós. A linha decola na 10, Oxanair 6201. Pavi, com meu Oxanair 143, Juliette 09. Juliette 09. Pode estacionar a frequência livre, boa noite. Fala do solo, Michael Meofa. Michael Meofa, autorizado prosseguir direto Itapuã, reporte vertical do farol. Vertical do Itapuã, reportará Michael Meofa. Decola pichando a 0, primeira curva esquerda. Adiciona 0264, controle 119, decimal 8. Autorizado, Aracaju, Pedagogo 67, nível 170. Decolada 10 com curva esquerda no perfil da Conde, acionando 0264, chamando o controle 198, azul 27 no 243. Correto, reporte para o azul 27 no 2. Fortaleza. Pronto, 3897, pronto, cópia. Pronto, cópia 3897. Autorizado, TAM 3297 para Serra Bravo, Golf Romeo, via Cruzeiro 10, pode Taubaté, segue conforme a rota apresentada. Eu de voo 320, saída da El, Leda, Motiva. Pista 10, pode decolagem, primeira curva direita. Aciona 5163, controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, rota conforme o plano, pêndulo 10 até Salvaté. Dael, Almeida, Motiva, saída de Colômbia, pistão 0, primeira curva direita. Chamar controle 119, sinal 8, transponder 5163, sinal 3. 8. Correto, pode contar 397. Vai, pode estar pronto, 397. Azul 4206, TAC, autorizada direita, via Índia, ponto de espera, torre 118-195, ajuste ao time 1097. Papa Romeu Serra, November Vito, reporte externo, ajuste na 097. Gente, B17 informa que a intenção do Serra November Vito pode passar sim para cancelar a base pela direita para pouso na 197. Ciente, Serra November Vito. Salvador, boa noite, azul 4206, ponte espera só. Azul 4206, autorizado ali em decolar, pistola 0, vento 120 graus, 08 graus. Autorizado ali em decolar. Passando sim para o Serra 9B. Modifica? Afirma. Modifica agora 5-2, base pela direita, reporte final 3 checado, Serra 9B. Matará. Final da 17, baixado travado. Azul 4206, decola 253, controle em 198, tombou. 798, bom trabalho. Tirando base para final, pista 7, baixado travado, Serra 9, bebê. Final, pegou a pistola, pouso autorizado, pista 7, vento 120 graus, 089, Serra 9, bebê. Autorizado pouso no 7. Tower. Ground air control is 022, request push and start. Clear push and start, become ready to taxi air control 022. Clear push and start, and point back to the rest for taxi control. Para posto de estacionamento, passo 3, posição 4 Romeu, azul 272. Reposto táxi, azul 272. Reportarei. Ground, Virginia Air Force 2591. Interação, we are with 2-4 persons. On board, 4 hours of cruise, and on the beach, never done. Clear for 2501, clear taxi, report on taxi hotel. Clear taxi hotel, comfort for taxi, report 2501. Avenida Vitor, solo 55, libere direito, frequência livre estacional, boa noite. Hotel, Air Force 2591. 2591, call tower 118-195-218-1017. 118-195, thank you. Air Force 2591, set. Good evening, Brazilian Air Force 2591, hold short, hotel taxi. Brazilian 42591, clear to line up via the runway. Call me ready to take off, threshold 10. Alright, thank you very much. We'll enter on the runway and go straight ahead into the threshold. Quarterback ready for takeoff, Air Force 2591. Thank you very much. confirme a matrícula e o horário da UBT? Fique agora distante o mais próximo. Taxas, o 2712, 59 a bordo, 12h30, alternando o Maceió. Thank you. We'll take off right now. Southwest 2591. Thank you. E Alfa, ponto de espera, 1895, ponto de espera. Rodolfo, 3897, solicita acionamento na posição 25, posterior pushback. Chamei na posição, chame para o pushback. Vai chamar para o pushback 3897. Mike, para me falar, confirmando 1000 pés. Primo, 1000 pés. Primo? Mike, para o uniforme, Salvador para Valença, 1000 pés. Decola da 17. Primeira curva à direita, corredor axé, 1198 controle, acione 0133 no transponder. Blue, corrijo. Brazilian Force 2591, Airborne X01, Salvador Departure Control 119-80. 1180, have a very good night. Air Force 25 now. You too, sir. Control, Air Portugal 022. Portugal 022, your taxi via April 1, Engine Alpha, hold point of runway 10, contact tower 18.95, QN8, 1017. Stand by, Air Portugal 022, há uma restrição na nossa departure de flight level 110 às 25 milhas do bordo de Salvador e nós não conseguimos cumprir. Repito, não conseguimos cumprir. Tem condições de cumprir inferior? Desculpa, pega. Tem condições de cumprir inferior? Consegue cumprir 80 no máximo. A gente tem condições de manter por até 3.000, de acordo com a carta, com o pé inferior? 3.000 até às 25 milhas, sim, conseguimos. A gente está com o pé inferior, Portugal 022. Então, vamos confirmar. Após a saída, subir a standard departure para 3.000 pés, que é NH1017, até às 25 milhas do Bordo Salvador. Confirmo, afirmativo, afirmativo, Portugal 022. Copiado, muito obrigado. ...22 na escuta? Portugal 022 na escuta, pronto para taxiar. Está autorizado o táxi? Chame no ponto de espera a torre 1195, apenas informando, assim que decolar, pode solicitar a liberação junto com o controle, o Portugal 022. Após descolagem, liberação com controle, diga-me por favor a rota de táxi, por favor. Táxi, via parte principal Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 1.18.95, quer negar 10.17. Pelo táxi web principal, Índia e Alfa, para o ponto de espera da 10, chamando a torre de 118.95, quer negar 10.17. Muito obrigado, o Air Portugal 022. 17-12, boa noite. Salvador, Tan 3897, pushback. Mantenha a posição e aguarde, Tan 3897. Mantenha aguardando 3897. Rotando 3897, pode iniciar o pushback? Chico, sou autorizado do 5, chame pro táxi. Autorizado, vai chamar pro táxi 3897. Chené 259, Salvador Guarulhos, 380 autorizado, via Crisolo 10. Regulado a pistão do zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 119, decimal 8, controle, acione 5172. 6259, Guarulhos, nível 380, via Crisolo 10. Tira aí, depois um band, no Crisolo 44, é Pagog. Sistema zona 0, curva direita da Eola e da Mótiva, controle Rona no 9.8, tirado com o Zero, Rona 102. Confirme novamente a sua rota? É, Pesolo 10, Papa Alpha Índia, e voa direto um BAD, descenta Pesolo 44, Pagog. Take off runway 10, winds 140 degrees 06 knots, Canadian 1017. Via Falena, take off runway 10, copy wind, Portugal 022. Seja mais Então, por gentileza, a saída para Brasília. Bor transição é LF. Ah, Bor é LF. Muito grato, sou 00. Mantenha a roda que o senhor possui, via Peso 10, Papa Alfa Índia, segue conforme, o 6259. Gente, Peso 10, Papa Alfa Índia, um bar de Peso 44, Pagode, 6259. Afirmativo, chame o pronto para pushback acionamento no portão 9, o Xené 6259. Pushback acionamento no 09, o Xené 6259. Estamos no good evening, go 1645. Do you have information, Quebec? 645, Salvador, Vitória, stand by for copy. Stand by for copy, go 1645. Salvador, 3897 para o táxi 214, a bordo do Galeão Alterno, 3h40 do lançamento. 204 a bordo? 214 a bordo. Confirme alternativa? Alternando o Galeão, com autonomia de 3h40, stand 3897. Segue via Índia e Alfa, no ponte Esperada 10, Torre 1, 1895, QNH 1017. Índia e Alfa, ponte Esperada 1895, da 3897. Salvador, boa noite, 3283 da Terra. Sano 3283 para Brasília, número 2, copy, aguarde. Na escolha. Salvador, SAM 3897, ponto para pistola 0 pronto. SAM 3897 autorizado, olhar e decolar pistola 0, vento 120 graus, 089. Autorizado, olhar e decolar 10, 3897. Salvador, to Vitória, clear, spot level 360, via Upper Zulu 44. Take off runway 10 after right turn, dial, Leda after Leda, fly Porto Seguro, 119.8, Salvador Departure Frequency, and it's squawk 5176. Roger, 11645, clear for Vitória, flight level 360 via flight plane load, upward to low 44. Take off from runway 10. Dial the battery, later position, after later direct positive. Control frequency 119.8, call 5176, go 1645. Go 1645, report for pushback and setup. Report for pushback and setup, go 1645. SAM 3283 Brasília, copia? Salvador Brasília, 360, nível autorizado, via Upper Zulu 17, decolado da pista 10, primeira curva à direita, saída Argo, LF. 1198 controle, 5407 o transponder. Confirmação 1098, controle? 1198, controle. 3283 Brasília, 360, conforme rota, Upper Zulu 17, Arbor LF, pista 10. 198-540701 para o 3283. Para pushback acionamento, 3283. Claro. Sobrão, igual a 645. vai para o pushback do Sará. Over pushback do Sará, pode protect. Clear from protect the goal on 6-5. Ground goal 1645, 134 on board 3 hours and 45 minutes of endurance. The alternative Galeão retrofit. Aprovecex, vai aí pro run, Engine Alpha, o hold point só pro Eno 10, contact to tower 118.95.18.1017. Brother Field protected by a faster India Alpha, hold point 118.10.118.195, goal 1645, can 8107. Go 1645, clear to line up and take off runway 10, means 140 degrees, 08 knots. Clear for take off runway 10, go 1645. Salvador, é o Xanel 6259 para acionamento do Tifus. Autorizado, 09, chame para o DAF. Autorizado, 09. Telema 259, apenas confirme novamente a saída e o transponder, por gentileza. Saída da El, transição Motiva. Lembra, Motiva, transponder 5172. Então chame para o táxi, 6259. Chame para o táxi, 6259. Salvador, boa noite. É o Azul 2781. Apresentação do trabalho com o Tito. Copia 180 Cook. Deu ativo 180. Conquista, 180 nível, autorizado via roda do plano, decolado da pista 10, primeira curva à direita, sai da rua, elefa, após elefa sai conforme a rota, 1198 controle, acione 5412 no transponder. Estendido 6412. 5412. Ok, obrigado. Um forte ouvido de fundo. Autorizado, então é pouquinho, 180. Decola a pista Bono 0, saída Albor, transição Alepo. Primeira curva direita, rota com controle 1998 e o transporte 5412. O azul 2781. Maeto, apenas o primeiro fixo Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Elefa. Ótimo, Arbor, depois Elefa. 2781. Também para Fuxa Bem, cancelamento no faixa 3, 2781. Bora. Oi, Salvador, boa noite, 1705, estabilizado, FPD 10. Zona 705, ajuste na 097, reposte tempo. Será em dia 1705. Antônio de Serra, baixar travado, vamos 705. Bruno 705, pouso autorizado, pista na 0, vento no 40 graus, 0629. Pouso no 0, vamos 705. Tá, seu Xenero 6259, Cocktail B de 44, nossa autonomia é de 5 horas e 38, alternando o galeão. 44 agora? 144. Gente, segue, tá? Reporte através do gate 06, o CNM é 259. Continuamos através do 06 ao 6259. Eu testo 33 TAC, 150 a bordo, 3 horas, Uberlândia, pronto para o TAC. 3283, segue TAC via NG Alpha, Fonte Perodão no 0, Torre 1-1895, QNH 1-0 no 7. 1-0 no 7 de Alpha, 1895, Marta, 3283. Tenha um bom final de semana. CNM 259, segue na nave da TAM, via NG Alpha, Monte Perodão no 0, Torre 1-1895, QNH 1-0 no 7. Afirmativo, segue na nave da TAM, CNM 295, 1-0 no 7, 6259. Equador, Força Aérea 2526, estabilizado, ILS Whisky, da 1-0. Força Aérea 2526, ajuste 1-0 no 7. Vento 150 graus 0629, pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado o pouso, pista 1-0, está contra a embaixada e travado. Reporta laser 2 milhas à esquerda do Sierra Vitor 372. Marcente, obrigado pela informação, Força Aérea 2526. Os diversos reportes nesse mesmo local. Tá no meu Fox Air 9, me copia? Fox Track Air 9, me copia? Eu Fox Air 9, saúde, Salvador. Salvador, boa noite, tá? 3, 2 e 3, ponto para o 0 próprio, 0 9 final. Então, 3, 2 e 3, boa noite, após a Embraer da Força Aérea na curta final, ele mantém o 1-0. Após a aeronave final, a linha em Mazenha, 3283. Israel, Leda após Leda, segue Porto Seguro. 1198 controle, 5403 transponder. É que eu fui pior mesmo? Você é novembro e confia em POB? 05 POB, acionamento, táxi de decolagem, chame a torre em 1895. Antes da Juliette, 1705. 1705, Juliette, portão 02. Juliette 02, 705. Passo Salvador, boa noite, Força Aérea 01. Prossiga, Força Aérea 01. Confere para Brasília. Salvador, Brasília, 380 autorizado via Upper Zulu 17. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1-1-9-8 controle, 5-1-5-7 no transponder. Autorizado Brasília, nível 380, Upper Zulu 17. Decola pista 10, curva à direita, Arbor, Elefa. Controle 898 e aciona 5157, o Força Aérea 01. Planejamento correto, chame para acionamento no pátio militar. Chamará para acionar, Força Aérea 01. Solo Força Aérea 2526, usando a principal. Força Aérea 2526, segue via Alfa, chame na Delta, 2526. E a Alfa chama na Delta 2526. 259, ali mantém 10. Ali mantém o Oceaneiro 6259. Só confirme ao 02705. 02. Ah, mais. De forma, boa noite, prossiga. Prodax. Décima 8, bom voo. 7, 19, 8. 19, 8, é isso? 19, 8. Obrigado, bom final de semana. A linha decola da 10, ventou nos 50 graus com meia dúzia de nós. Deve decolar já 10, 62, 59, deixa eu ver. Área 2526, autorizado ingresso na pista, táxi até o pátio VIP, Força 2526. Ingresso à esquerda, após direita, pátio VIP, 2526. D59, decolado aos 37, em controle 1, nave decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa noite, 6259, do Chimé. Salvadora azul 278, não para posição de funcionamento, pode ser. Entra 25 ou 26? Entra, que eu gostaria de ir, boa noite. Salvador Sul 2781. Salvador Azul 2781. Retorno, prossiga. Chama do solo e não teve resposta. Agora foi pegar esse momento, está na parte 3. Solo em 121, decimal 1. 121, obrigado. Salvador Azul 2781 para prosperar esse momento, parte 8. Pode 3 autorizado, chame pro táxi. Camarada, zero livre, vento 150 graus com 12 de nós, altímetro 10117, reparte corta final. Cortar a corta final, força aérea 01. É o força aérea 8733. Prossiga. Segue como número 2 do força aérea 01. Sente, reparte na corta final para 10.